oída contarse. Como si as vergas fosen abrigos contra o mar. O tempo é un río bello, vertendose sen volta. Na fervenza das horas e noites e feridas. Cicatrices nas pedras e nos corpos, e silvas e codexos que dan contra das leiras. Perderánse as palabras como antes as paisaxes e as vilas eran ruínas en memoria. Redime eternos por un intre. Felices como os deuses, virxes como a semente. Fora de nós, dentro. Fora do sol e a choiva. Acendemos o lar, aspiramos a cinza, picando a pele espida como quen ara a terra, como quen ergue os muros de outras arquitecturas que desafían o tempo, a suidade o esquece. Amamos porque amar é loitar pola vida. Nas vilas que agonizan, florecerán os beixos.